coração está desperto, é sereno nosso amor e santo estilo. Os tempos de tristeza te viu tanto que era bom. Eu tive o teu veneno e o sopro leve do luar. O que com a saudade, desci uma prece, preparei a você crer.